A ANPD publica orientações sobre cookies e proteção de dados pessoais. Em 18 de outubro de 2018, a autoridade publicou diretrizes sobre cookies e a proteção de dados pessoais. Essas informações foram escritas para fornecer orientação para boas práticas terapêuticas, bem como uma ampla visão geral de um assunto, abrangendo questões mais abstratas como classificar essa tecnologia de acordo com vários parâmetros e critérios técnicos. Como prática recomendada para uso em sites eletrônicos. Este guia lista os direitos e obrigações das partes envolvidas no processamento de cookies em uma forma educacional. Além disso, ele define o que é um cookie, estabelece quais princípios LGPD se aplicam a esses detalhes e aconselha controladores de dados em relação a ferramentas para proteção de dados. Como afirma a diretora Miriam Vimer, representante do processo do Conselho para a Elaboração de Políticas, cookies políticas fornecem orientações significativas sobre se os agentes de processamento estão em conformidade com a LGPD. Para garantir que os titulares dos dados tenham uma melhor compreensão e controle sobre o uso de seus dados pessoais. Comentários da comunidade e contribuições contínuas para o guia são bem-vindos. O objetivo é manter o conteúdo atualizado à medida que novas regulamentações e acordos são desenvolvidos. As recomendações podem ser encaminhadas à ouvidoria da ANPD por meio da plataforma Fala, BR. GDPR e cookies. Cookies são arquivos que são instalados em seu dispositivo e nos fornecem a capacidade de reunir certas informações para uma variedade de vários propósitos. Cookies podem ser usados, entre outras coisas, para identificar usuários, permitir pagamentos online, exibir anúncios de banner ou avaliar a eficácia dos sites eletrônicos. A falta de transparência é um dos principais problemas com o uso de cookies. A falta de informações acessíveis e precisas sobre como as pessoas adotadas são coletadas e processadas, isso pode impedir a capacidade dos proprietários de dados de reger seus dados pessoais. O proprietário tem vários direitos relacionados com o uso de seus cookies, assim como é com qualquer outros dados pessoais. Uma delas é o fácil acesso às informações sobre os dados coletados. Em algumas situações, a parte consentindo voluntariamente concorda com o processamento de seus dados e tem o direito de retirar sua permissão a qualquer momento. Além disso, a quantidade de dados pessoais coletados por cookies deve ser mantida no mínimo necessário para um legítimo, propósito explícito e específico. O livro dá vários exemplos ilustrados dos prós e contras quando se trata de biscoitos em um estilo pedagógico. O objetivo é tornar mais claras as obrigações dos processadores de dados, aqueles que fazem escolhas ou são responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, para que possam operar com mais transparência e estabelecer relações de confiança com o titular, em conformidade com os requisitos da LGPD. Pense em como, hipoteticamente, sites de comércio eletrônico, instituições educacionais e o governo podem usar cookies. Os processadores ainda são obrigados a cumprir outros requisitos da LGPD e tomar as devidas precauções para proteger os direitos dos titulares dos dados, mesmo que sigam os princípios desta orientação. Guia de orientação. Diretrizes sobre diversos assuntos relativos à proteção de dados pessoais foram divulgadas pela ANPD. O processamento de dados pessoais pelo governo, a implementação do GDPR durante as eleições e a proteção de dados pessoais estão todos cobertos. Na parte de documentos e publicações do site da autoridade, todos os itens são de livre acesso. Para mais detalhes, entre em contato com a consultoria de comunicação da ANPD pelo telefone 61-34-11-46-90 ou 61-982-91-12-77. O horário de funcionamento é das 10 horas às 17 horas.